Já são 5 da manhã, já são 5 da manhã, yeah. Ei, já são 5 da manhã, já são 5 da manhã. 5 da manhã, eu pensando naquele seu beijo. 5 da manhã, vi que tá na minha roupa seu cheiro. 5 da manhã, na minha cama só tem travesseiro. 5 da manhã, já são 5 da manhã. 5 da manhã, eu pensando naquele seu beijo. 5 da manhã, vi que tá na minha roupa seu cheiro. 5 da manhã, na minha cama só tem travesseiro. 5 da manhã, já são 5 da manhã. E ontem eu levantei às 6, dei um beijo nas grifes, café. Às 7 acelerei a magrela pra ficar gordão de malote, ter as cordas douradas e largar as amarelas. Às 8 primeiro espurro, 9 eu já tava puto. 10 horas eu só penso no crime, onde acordava às 11, o balão é quadrado e foda-se o mundo. Meu dia agradeço, alimento é o resto pra mim pela minha favela. Lá a gente sempre anda de bonde, ainda assim nunca sentou na janela. 13 com os amigos na linha, boato que até vai ter baile na serra. Se para o Bucanas, o lanço melhor que o bonde é o terror delas. Às 14 meu corpo aqui, a cabeça lá. Meus filhotes já se alimentou, 15 horas é recreio, eu só penso como é que tá. Cortando essas ruas já são 16, minha pausa pro back. 1-2 com os amigos do jato, 17 a gorjeta garante o jet. 18 observa a cidade, o trânsito, as luzes, a vida é tão bela. A lua grita a sedução, vibrante, sozinha e eu grito, me espera. 19 horas, a coroa pegou meus neném, que hoje é certo da merda. Às 20 de sexta, perfume dos pés, a cabeça atrás das colegas. 21 ela passa na praça e finge que não viu, isso é charme. 22 eu meio alterado, chamei pelo nome, perguntei, cê sabe que às 23 vai ter bagunça, eu até tava pensando em ir. E meia-noite ela surge tão linda como a Torre Eiffel no inverno em Paris. Uma lança, meu passe em copo, sempre cheio, sorriso no rosto. Duas, nós dois coladinho, minha mão na sua bunda e beijo no pescoço. Às 3 se atracamos no beco, se for pra ser seu, fala que eu tô disposto. Às 4 entre 4 paredes, deixou na vontade. 5 da manhã, eu pensando naquele seu beijo. 5 da manhã, vi que tá na minha roupa seu cheiro. 5 da manhã, na minha cama só tem travesseiro. 5 da manhã, já são 5 da manhã. 5 da manhã, eu pensando naquele seu beijo. 5 da manhã, vi que tá na minha roupa seu cheiro. 5 da manhã, na minha cama só tem travesseiro. 5 da manhã, já são 5 da manhã. 5 da manhã, eu pensando naquele seu beijo. 5 da manhã, vi que tá na minha roupa seu cheiro. 5 da manhã, na minha cama só tem travesseiro. 5 da manhã, já são 5 da manhã. E hoje eu acordei às 6.